Fiz assim mais um convite na arena das amarguras, guiada de tristezas, dores e separações, procurando a felicidade, pensando em versos e canções. Eu vestiado com a vida sofrida que não me traz boas lembranças, lá que só causa dores, perdas e falta de esperança. Cicatrizes não se apagam, carrego desde a infância, o coração no meio de espinhos, os sentimentos se expressam, os olhos brilham, e uma lágrima se manifesta, só querendo ser amado, listando a solidão, sobretido por fora, por dentro só dor e decepção. Ah, fecho os olhos, tento me ver feliz, basei tudo na vida, é no jeito que eu sempre quis. A angústia, mau momento que me fizeram amadurecer, por ser cristais da vida é mais difícil do que viver. Vou me alimentando da revolta, conseguindo o caminho de curvas, laços e ilusões. O que é tarde pra quem sonha, não me importa ocasiões. Dons, por isso que viajo nas canções. Só a música me faz viajar, transporto minha mente, vou pra outro lugar, esquecendo dos problemas, vou para bem longe, aonde o mal não possa alcançar. Só a música me faz viajar, transporto minha mente, vou pra outro lugar, esquecendo dos problemas, vou para bem longe, aonde o mal não possa alcançar. E me expresso, confesso com meu senhor, espero que saia tudo com sucesso, com poder dos versos. Seguirei caminhos estranhos com respeito, a bondade é do que faz sem preconceito, é desse jeito na paz, pensamentos puros, me seguro cada vez mais. Se for obscuro, tô fora, mente tânica e arma agora, superando os males da convivência. Não julgue por aparência, senão enxergue o coração. Ninguém é mais homem do que ninguém, então cuidado com a ação e fique esperto. Os coitados mais espertos, ignorante aqui do Kubox, coitados é vídeo com toque, te fazendo entender que violência e violência nada vai se resolver. Vê que coitados estão vivendo, mentiras a brabo, estão morrendo por deixar. Vai botar, sagando seu habitat, de forma errada e brutal. A fé é reconhecida quando chega no final, e sai plantando mal e quer viver normal. Preste atenção no que faz, a vida é só uma, preserve ela, rapaz. Melhor que escute seus pais, conselhos deles são bons, não se arrependerá jamais. Hoje em dia tá embaçado, melhor ser um coitado vivo do que um valente enterrado. Então que é desarmado, qualquer um com isso fica doido, descontrolado, com parafuso espanado. Se esquece da calma, e o que faz de errado, quer que todos batam palma. Ainda acha isso bonito quando o desespero bate e se acaba nos gritos. E vê que está encurralado, assim diz o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Só a música me faz viajar, transporto minha mente, vou pra outro lugar, esquecendo dos problemas, vou para bem longe, aonde o mal não possa alcançar. Só a música me faz viajar, transporto minha mente, vou pra outro lugar, esquecendo dos problemas, vou para bem longe, aonde o mal não possa alcançar.